direita, via Juliette Alfa, porta no portão da 10, pronto, altímetro no 09. Juliette Alfa, posto 0210, pronto, altímetro 09. Meu passageiro 2-3, Sul 10, Taubaté, São Lugar do Eco. Decola da 10, curva direita na saída. Sango 1, Serra Alfa, Novembro, Vitorosa, 1, Sango 1, transição Mótiva. Antena Transponder 5177, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Push, monitora a frequência 121, decimal 1, gentileza. que mantenha o número 6. A gente vai ver uma onda de uma sala com a polícia proibida de Camaçari. A gente precisa de mais coisa. Vamos aqui, não, que é o SSL, vai fazer essa proa só, já a gente mata ali pela direita, deixando pela área direita da nossa área esquerda. Então, esse bate de curso, talvez, será aí. Thank you. 6-0-8, tá volta, bom dia. Bom dia, 6-0-9-9-2, decolado. 9-9-8-2, bom dia, 5-2, saída Momo para o Mingo de 2-3-3-0. Bom dia, Momo para 3-3-0-9-9-8-2. Azul 4234, passando meu pé,

believe it, that this is Franklin, your home is on Alpha, normal, 3333, separate. Strong 6 construction, separate 15, on over 6, it's my 107, on over 3, it's my way. Solar, Mother Love. Viva à direita, 1, 2, 1, decimal 1. Thank you. 9 decorados 7, chama controle 120, small width.